Salve, salve, coelhada! Decadentes, número 282. Né? Eu queria, com meu nome é Jairo Viana, eu já queria começar dando um feliz Dia das Mães aí, às mães americanas, principalmente. Né? A gente, justamente no Dia das Mães, a gente deu um tapa na Maria, né? Isso é sacanagem, viu? Brincadeira. Estão aqui comigo os culpados de sempre, e eu vou começar por ele. Lucas, dê sua boa noite. Boa noite, tudo meio normal em BH, né? Acho que é resultado esperado, vamos dizer assim, né? Dentro daquilo que significa o tamanho do Cruzeiro hoje para o futebol de Minas Gerais, né? Então, é isso aí. Tá certo. O próximo seria ele, o homem além da mito, mas eu preciso contextualizar o resumo e o boa noite do Thales. Então, vou passar alguns videozinhos aqui para vocês. Bora lá. Olisca, babão, bobão, bundão, você provocou o time errado. Você vai sentir hoje a força do Cruzeirão cabuloso e dessa torcida. É mais de 9 milhões de torcedores, Lisquinha. Lisca, pede pra sair e mete o pé, irmão, que você tá fudido. Com essa contextualização, eu chamo ele o homem, a lenda, o mito, Thales Maciel, que está ali parecendo um jihadista, ali, uma coisa de outro planeta. O que, que é isso, Thales? Dê sua boa noite. Acho que o Thales está entrando em meditação profunda. Oi, Jairo. Boa noite. O que aconteceu? Dormi a parte da tarde, não vi o que aconteceu. Você não ficou sabendo o que aconteceu, não? Não, dormi. Deram tapa na Marinha do Dia das Mães, cara. Olha que covardia. Ah, você tá brincando. Absurdo isso. Você tá brincando. Nós ganhamos de novo. Ganhamos de novo. Meu Deus do céu, minha Nossa Senhora. Tá, vamos lá. Hoje, Dia das Mães. Boa noite, pessoal. Parabéns para todas as mamães. Em especial as mamães americanas. Hoje, segundo jogo da semifinal. Primeiro jogo, a gente ganhou. Não lembro. A gente ganhou o primeiro jogo. Acho que foi 2-1 pra gente. Não lembro. 2-1. Aí a gente tinha vantagem também, porque nós somos da Série A. Então o time da Série A tem sempre vantagem com o time de Série B. Inclusive a gente deveria falar sobre isso no programa hoje. Perder para time de Série B é muito feio? Então, vamos lá. Jogamos hoje contra... Fomos obrigados, a federação, a imprensa de uma forma geral queria que o América jogasse novamente com o Cruzeiro. Eles não aprendem, eles não têm noção que assim... Não tem. Nível é diferente, é outros 500. É Série A e Série B. Não tem, é níveis diferentes. E Dia das Mães, eu tava na casa da minha mãe, né, tomando uma cervejinha e fazendo churrasco. Cagando pra jogo, sei lá que jogo que é esse aí. Sei que a minha irmã, no primeiro tempo, me chamou e falou assim, ó, o time do Cruzeiro deu um chute a gol aqui, ó. Mas nosso goleiro pegou. Eu falei, foi difícil, filho? Não, tranquilo. Ah, então, continua assistindo aí que eu vou fazer churrasco aqui, tá de boa. O jogo foi passando e tal. Aí, aos 40 e tantos minutos, ela me chama de novo. Thales, ela me chama de brother. Brother, pênalti pra nós. Eu falei, filho, toma que chute pra fora. Pra não... Então, ganhando de muito. Pra quê fazer gol? Aí, é gol nosso. Eu falei, nossa senhora. Tá quanto no total aí, Thalita? Ela falou, 3-1 pra nós. Eu falei, nossa senhora, gente do céu. Na hora, mandei uma mensagem pro Luiz e falei, ô Luiz, fala pro carecão lá, o Cauã, pra fazer alguma coisa, pro time desempatar, porque senão fica vergonha demais, a imprensa mineira vai ficar louca. Dito e feito. Entramos no segundo tempo, ela me chama, fala, Thales, elas fizeram um gol. Eu falei, opa, ótimo. Tá quanto agora? Tá 3-2 pra gente ainda. Ah, nós temos vantagem de empate? Tem. E foi. Aí de repente ela falou, Thales, pênalti? Eu falei, não, filho, pênalti foi no primeiro tempo. Ela falou, não, pênalti de novo agora. Ô, pênalti. E pra nós de novo, foi pra nós de novo. Gente do céu. O Rodolfo vai bater de novo, vai. O Rodolfo bate, gol. 2-1 pra nós, aí eu pergunto pra filha, e agora? Ela falou, tá, não sei mais quanto tá, não sei, tô vendo só pra ver. Eu falei, filha, põe na Eliana que é melhor. Põe na Eliana, vamos ver, domingo legal, não vou ver isso não. Aí no final do jogo a gente ainda faz mais um, pra acabar de sacramentar esse time. Eu, particularmente, acho que ano que vem a gente deve fazer alguma coisa pra pegar ou uma Tombense, ou uma ORT, que aí dá mais pressão. Você pegar esse time do Cruzeiro, não dá mais, acabou, não dá. O time é muito ruim. E imprensa mineira, chupa, tá, seus bobocas. O senhor não faz parte da imprensa mineira, não? Ai, engasguei. Oi? O senhor não faz parte da imprensa mineira, não? Só quando me convém. É, né? É. O senhor, enquanto craque neto residente desse programa aqui, não, o senhor faz não, parte não, da imprensa não, mineira? Não, inclusive, eu sei que ele está nos vendo e nos ouvindo. Neto, você perdeu um fã e chupa, tá? Seu bobão, boca aberta. Nós metemos o ferro na Corinthians esse ano passado e esse ano a gente meteu o ferro no Cruzeiro, tá? Espero que nós vamos meter o ferro no Corinthians de novo. Boboca, jacu. É, a primeira coisa é o seguinte, né? O Domingão do Moreno não teve, né? Vai ter volta, vai ter não sei o quê. Perder de 2-1 na primeira, perder de 3-1 na segunda. Que Moreno? O moço que vende picolé aqui na rua, Moreno? Rapaz, eu falei com um amigo meu, falei assim, ó, você pode ver que na briga ali do lado do Cruzeiro, quanto menos o cara joga, mais exaltado ele tá pra participar da briga, né? E na mesma linha. E no final entrou Felipe Augusto, que é a única lei do ex que nós não temos medo nenhum, né? Ô, Jair, a lei do ex consiste em um jogador ter jogado pelo outro time. É. O Conceição, o Augusto só fez raiva aqui, não passeou apenas. Então, não tem essa preocupação. O Marcão tá falando que o Moreno é o Moreno da sauna, Thales. Boa! Aí, boa! Ah, Marcão. Foi tão feio. Epa, Marcão. Foi tão feio. Que chegou aí, meu Deus do céu. Felipe Deleucas, dê sua boa noite, Felipe. Aproveita aí. Ah, boa noite. Foi mal, estão tentando me sabotar por aqui. Acho que é. O problema é a câmera, né, que agora estou sendo obrigado a usar, aí o computador não deu conta e sim, não está soltando o áudio. Aí tive que logar pelo celular por aqui. Então, ou é te ver ou te escutar, não tem que escolher. Isso não, é na verdade golpe, eu não consigo escutar ninguém pelo computador, então... Entendi. Bom, eu vou fazer gente... mímica para você, então, Felipe. Vou fazer mímica. Cruzeiro, ó. Três, fala gente, muito. Ó. Bom, e aí? Nada mas... de novo sobre o sol, hein? É isso aí. E aí, o que vocês gostaram do jogo? O jogo foi bom? Vamos conversar. Ah, Jair, eu vou deixar para a família aqui de baixo falar, porque eu realmente não vi. Eu vi jogo contra a Série B, gente. Eu saí da Série B tem anos, nem sei o que essa porra é. O América jogou hoje o que não jogou, principalmente no primeiro tempo do primeiro jogo, né? Começou marcando em cima, então acho que em termos de postura... eu acho que a gente começou esse jogo como deveríamos ter começado primeiro, assim, para assim, nós somos o clube de Série A aqui jogando contra o clube de Série B. Nós classificamos na frente de vocês, então nós ganhamos o primeiro jogo, o jogo no primeiro no turno, né? Então acho que nesse sentido foi taticamente, eu acho que o time estava bem melhor, marcando o Cruzeiro em cima, pressionando. Eu acho que a gente encontrou, já no primeiro jogo já deu para ver, né? Mas hoje a galera viu que era só apertar o zagueirinho de 18 anos dele lá que dava lance. Ruim, velho. Aquele zagueiro é ruim, bicho. Que cara ruim, velho. Sinceramente. Pois é, era só apertar o moleque que ele entregava. Então dava até para. Foi um jogo que ele terminou 3-1. Se a gente tivesse com um pouquinho mais organizado ali, principalmente o Nazário com o Rodolfo no primeiro tempo, teve uns lances que eles. Um Nazário podia ter tocado pro Rodolfo, depois perder, o outro, o Rodolfo tomou a bola do Nazário que sairia do cara a cara. Se não é essas coisas, o América poderia ter, sinceramente, sem sacanagem, dava para ter feito uns 4 gols no Cruzeiro hoje. Mas, enfim, no primeiro tempo a gente acabou perdendo os golzinhos, mas eu acho que, não vou dizer que ainda é o time que fica tranquilamente na Série A, mas, em termos de principalmente postura comparado com o primeiro jogo, eu acho que foi um outro time. Você também viveu assim, Felipe? Ah, sim, hoje a gente se impôs, né? E a impressão que deu ali é que se a gente tivesse jogado a finco mesmo os 90 minutos, a gente tinha colocado uma goleada histórica hoje. Segundo tempo ali, depois dos 25 minutos, putz, só, tipo assim, é porque o nosso ataque tirou o pé, né? O pessoal não tava querendo muita coisa ali, meio displicente, o pessoal é uma bobeira ali, porque se o pessoal aperta mesmo ali, tá querendo enfiar a faca e rodar, a gente tinha feito um 5-1, 6-1, sem muita dificuldade. Eu achei que hoje a gente, dos três jogos contra o Cruzeiro, hoje foi o melhor. Fato. Né? E eu estava bem preocupado, porque quando a escalação saiu e era aquela escalação do primeiro tempo do jogo da semana passada, eu achei que ele ia jogar com o regulamento debaixo do braço. Mas não, o time foi para cima, subiu as linhas, cara, segurou o time do Cruzeiro lá e ele não esperava isso, né? Eu acho que o Felipe Conceição não esperava que o América jogasse com o time alto, né? E isso certamente surpreendeu ali. E foi um pouco. E querendo ou não, taticamente o time foi um pouco diferente, né? Foi de um 4-4-2 mesmo ali. O Nazário fez o segundo atacante, o Juninho jogando com o meio pela direita. O Então, assim, foi um esquema já um pouco diferente, que acho que ele não deveria estar esperando, né? Saiu um pouco do normal. Como a gente terminou o último jogo, mas saiu um pouco do que a gente vinha fazendo. E funcionou bem para pressionar, para criar. A questão é que a gente deu um azar, né? O pessoal um pouco displicente, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, né? É, jogando um pouco a vantagem ali, eu acho, nesse aspecto de não, tipo assim, não tá buscando tanto fazer gol, né? Um pouco mais de displicência, mas ainda assim. É, acho que o Tigrão, quando foi compreender o jogo, já tinha ido pro brejo o negócio. Você, nessa questão de marcar em cima, eu achei que, assim, diferente do primeiro jogo, hoje eu achei que o Juninho jogou bem, assim, marcou o lateralzinho deles lá do lateral esquerdo do Cruzeiro. É, o Juninho marcava a saída dele toda hora, o cara não tinha liberdade, né? É, do outro lado também, defensivamente, o Azevedo foi muito bem. Então acho que o esquema funcionou. Hoje o time. O que a gente cobra, às vezes, muito do Juninho, apesar de continuar não achando que ele é o cara para Série A, mas o que a gente cobra dele, essa questão de ser o cara de pegada ali, por mais que tá jogando mais ofensivo, né, fazendo seria o meia-direita ali mesmo, conseguiu marcar bem a saída de bola do Cruzeiro do lado direito, do lado esquerdo a gente já vinha marcando bem, apesar de que hoje o Diego Ferreira tava querendo entregar, né? Até teve um lance lá do cruzamento que a bola pegou na perna dele, sobrou pro tal do Ayrton, que graças a Deus chutou muito mal. É, mas eu achei que hoje o time estava com uma pegada bem diferente. Eu achei que mandou muito bem isso. Para mim, o único ponto negativo do jogo de hoje é que a defesa continua a me assustar. Eu continuo não botando fé na nossa defesa, não, cara. Eu continuo aqueles mesmos defeitos de perder na corrida, de umas jogadas assim meio atrapalhadas, sabe? Meio parecendo que a defesa está distraída. A defesa não, na verdade, os dois zagueiros, para ser mais exato. Isso, exato. E o Diego Ferreira, né? Eu acho que o João Paulo é isso aí, tá? O João Paulo, eu perdi a fé de que ele possa entregar mais do que isso que ele tá entregando. O lateral nota 6, né, Jair? Pois é, cara. Então, para mim, o João Paulo é isso aí. Agora o Diego Ferreira, ele consegue entregar mais do que ele entregou hoje. E vou falar com você, o Bauerman fez o regular, mas não foi excelente. Agora o Anderson me dá medo, cara. O Anderson Nossa. Me dá muito medo para uma Série A, cara. O problema do Anderson é justamente porque ele consegue entregar bem mais do que ele entregou hoje, né? E olha que hoje ele tentou entregar bastante. Ainda mais quando a gente tem dois pênaltis a nosso favor e Anderson em campo, tudo pode acontecer, né, cara? Tudo pode acontecer. Então... Falando da defesa, fazendo uma ressalva pro Cavicchioli, né, cara? Pô, o chute que ele pegou do... Ou não, foi ele... Do Bruno José ali, cara, queima-roupa, tanto de cara na frente, defendeu bem pra caramba. Hoje foi bem. Acho que avisaram para ele que estamos acertados com outro goleiro aí, porque não mostrar serviço. A sombra aparece, o negócio realmente faz o cara jogar mesmo. Deixa eu ler alguns comentários aqui rapidamente. Está aqui o Santos Carvalhais aqui fazendo o Azaia lá do Ale Oliveira lá, né, que é do Saint Bolt. O Lucas Vanderlei está aqui mandando um coração verde aqui, Matheus Gomes, o Daniel Nascimento aqui, ó. Meu ex-aluno, ainda esperando o domingo do Moreno. Estamos esperando também, Daniel. O Gustavo Lacorte, coitado do Moreno, tentou cavar uma escalação na confusão do túnel, nem relacionado pro jogo ele foi. O que prova que o Tigrão realmente consegue ver o que a turma tem jogado, né? O Leandro Trindade, saudações América, direto dos Estados Unidos. Aí, esse é um americano nos Estados Unidos. O Alexandre Hi, Gomes, friend. Coelho. The Decadents, a hug to you. Alright? O pessoal falando aqui do Lisco, o Leandro Trindade, o Gustavo falando que salve decadência, a PK3 no Cruzeiro é bom demais, é mesmo. Pedro Prates, o cliente sempre tem razão, deixa as Marias falarem, fregueses. O Luiz Franzoni, boa noite a todos, é a confirmação de que estamos sim hoje em outro patamar. Nunca estivemos tão preparados para ficar na Série A. Tomara, Luiz, é o que todos nós queremos, né? Murilo, quem falar mal da Lei Juninho, aguarde o processo. Que partida do Ale hoje. Que partida. Ale também foi bem. Que pariu. Fez uma boa partida hoje, sim, verdade. É Heloísa Almeida. Salve decadentes, vencer clássico é bom demais. Pessoal, para quem não sabe, a última vez que nós vencemos três clássicos seguidos foi em 1953. O Arthur Mendes, no último jogo, no último decadentes, trouxe pra gente essa estatística aí. Então, é raro e a gente tem que enaltecer mesmo. O Marcão, ó, nosso parceiro é Lisca, é mito, foda-se. O Pedro Prates falando que Lisca representa o sentimento americano. Gilmar Pereira em Lisca, o Trust, pra cima da cachorrada. A Jaqueline Matos Guimarães está aqui dando uma boa noite. O Ricardo Fernandes dando um boa noite, o time inteiro jogou bem. Marcelo Calçolari, nosso parceiro aí também, boa noite, Letos, ganhamos, foi ótimo. O Fabiano Soares, boa noite, Thales, vamos fazer igual em 2016, ganhamos o primeiro jogo e segundo empatamos. No segundo jogo fomos campeões mineiros em 2016, é isso aí. É isso, Thales, vamos ser campeão? Nossa, gente, com certeza absoluta nós vamos ganhar essa porra, bicho. Nossa, podia ser um pouco mais tranquilo em 2016, não, Thales? Como é que é, bebê? Podia ser um pouquinho mais tranquilo do que 2016, não? Ainda não chegamos a esse ponto. Ainda não chegamos. Aquele empate do Mineirão. Não, ainda torcemos pro América, vocês sabem disso. Não é assim, não muda de uma hora para outra. A Edivane está aqui falando boa noite. O Bernardo Moreira, cadê as desculpas para o Kanté melhorado? O cara é um monstro taticamente, acabou com o lado esquerdo das Marias. Não, hoje o Juninho fez um bom jogo. Hoje a gente não pode reclamar dele, não. Inclusive, aos detratores desse programa, o Juninho entrou no bala, na lista de bala de hoje. Entendeu? O Thales ficou triste sobre isso. Porque ele é um amante do Juninho. Mas vale dizer que as críticas foram pertinentes, né? E que até um relógio parado tá certo duas vezes no dia, né? Então, assim, hoje deu muito certo. Hoje, ele na função dele, jogou muito bem. Quem dera se ele jogasse assim todos os jogos, né? Aí a gente não criticava ele. O problema é que isso foi muito. Isso tá mais pra exceção do que pra regra, né? Fato. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Não tem ninguém aqui que critica. Quem disse que o Decadentes é contra o Juninho? Não, isso que as redes sociais é que falam isso. Olha lá, aí, ó. Olha aí, ó. Aí. Mostra aí, olha lá. Seus bobocas que ficam falando que não gosta do Juninho. Bobolho. Sou fã. Entrei pro fã-clube do Juninho. É, esse bando de Zé Buxeta. O Gabriel Garcia, boa noite. As Marias era para levar de um 6. América, tu és o maior. Alberto Boechat, abraço, galera. A Mercione Assunção, nossa parceira também. Boa noite, Decadentes. As Marias tremeram. Tremeram. E vão continuar tremendo se continuar nessa sequência aí. Já vão entrar, jogar para jogar com a gente, já sentindo a pressão. O Júlio César Reis está aqui. Cheguei. Ah, se deram mal. Igual o Lisca falou, né? Marcão, vou guardar essa pergunta para daqui a pouco. O Júlio César Reis está falando aí que o Cavicchioli nos salvou hoje. É isso mesmo. O Ramiro Ferreira está aqui dando uma moral. Quero ver amanhã, 98, ser obrigado a falar da América. É isso aí. O Alex Denner está aqui falando que hoje achou que o Juninho jogou bem e o Alê também. Acho que o Ademir tem que ser titular. É isso aí. O Zé Literatura está aqui falando. Tomara que esse ano tenhamos uma camisa 3 no estilo dessa do Jairo. Ô Zé, eu vou falar com você o seguinte, cara. Eu sou suspeito para falar porque eu sou fã número 1 da camisa verde e branca. Porque, além de tudo, eu sou um sujeito supersticioso e toda grande conquista do América foi com essa verde e branca. Então, para mim, ela tinha que ser a camisa 3 todo ano. Eu me lembro do Mineiro 71, pô. Foi com a verde e preta. Sim, foi com a verde e preta. Mas, quer dizer, eu não tava lá, né, Lucas? As grandes tá do meu coração... Tá querendo enganar quem, ô Jair? Ah, você não tava lá? As grandes do meu coração, que são as duas Série B de 97 e a de 2017, foram com a verde e branca, né? Então, isso aí é uma coisa que tá no coração da gente. Tanto é, cara, que em 2017, quando eu entrei no Independência e eu vi o time de verde e branco, eu falei assim, cara, vai dar nós. Porque, igual eu falei, eu sou muito supersticioso e aí... Com a verde e branca, eu falei, não, é a gente. Oi. A questão de você ser supersticioso é aquela máxima, cara. Isso é redundância você falar isso. Por quê? Todo velho é supersticioso. Pode ser, cara. Hã? Pode ser, mas eu sou supersticioso pra caramba. Eu tenho lugar em casa pra assistir pênalti, cara. Pênalti, eu tenho um lugar específico na minha casa que é pra assistir pênalti, que eu sei que é ali que dá sorte. Isso eu também tenho. É longe da TV, pelo desligado. O Adriano Carvalho tá aqui, ó. Agora é pegar o galeto pelo pescoço e rodar sem dó. Ô, rapaz, ia ser bom, viu? Maurício Cândido. Ia ser o meu pau, vai ser. Vai ser, é isso aí. Vamos falar que vai rolar. Caralho. Porra. O que acharam da novidade, Ramon? E o que esperar de domingo e sábado? Vamos falar mais um pouquinho aí, Maurício. Mas eu achei que foi bem, gostei do jeitão dele aí. O Vinícius... Cadê? Peraí que eu perdi. Entrou bem demais, viu? Gostei. Me surpreendeu. Vamos falar, o que vocês acharam? Não é que ele me surpreendeu, que eu não conhecia, não esperava muita coisa, né? E é um volante, canhoto, beleza. Mas assim, entrou apertando. Antes de ele ter feito o gol, ele já se aventurou em jogadas ofensivas ali do lado esquerdo também. Gostei do menino, viu? Rápido, parece que tem potencial. Fontes, ele jogou no Bahia no passado, né? Fontes, cara, baianas, me falaram que é um bom jogador. Assim, falaram que ele teve lesão, né, no passado, né? Que ele teve um problema sério de lesão, né? Por isso que ele não jogou. E também eu acho que pelo elenco do Bahia, acho que também tinha muito cara. A concorrência lá era forte. É. Eu gostei do jeitão dele, desse esperto, né? Dá aquelas cortadinhas pro meio ali, marota, né? Tá, e mostrou que tem frieza pra finalizar, né? Que ele pegou o cara na cara ali. Autoconfiança, e... né? É, conseguiu, tirou do goleiro, certinho. Pois é, gente. Mais preso até do que o nosso centroavante, né? Que quando tava cara a cara com o goleiro do Atlético, deu uma pipocada. Meu Deus do céu. E o Alan, que eu falava dentro da pequena área, mandou uma bola na trave. Essa vai ser a única cornetada no Alan hoje, mas dentro da pequena área ali, devia ter guardado ali, já finalizava, né? Me ajuda aí, ó. O time, quando vence, é outro departamento, né, bicho? Tudo é bom. O cara faz um gol num goleiro veterano, um goleiro que já devia ter parado há muito tempo. Você também tá espizinhando, hein? Você tá espizinhando. O Vinícius Ottoni tá falando que a Lei e Cavicchioli jogaram demais. O Ramiro Ferreira tá aqui falando, decadente, estamos juntos, já é uma lavada. O já Paulo é uma lavada. Estátua pro Lisco, o cara é um mito. O Samuel Avelar tá aqui falando, que alegria esse momento do nosso América. Aí, ó, o Eurico Reis, nosso goleiro hoje se mostrou muito seguro, hein? Tá melhorando. É a sombra. Quando a sombra aparece, o sujeito começa a jogar. Eu não sei vocês, mas eu assisti, foi pelo pay-per-view aí, com a narração. Podem me crucificar, mas eu gosto demais de Jaime Júnior. Você tá zoando. Tô não. Não tô zoando. Eu gosto do Jaime Júnior. O Flávio tirou foto com ele. Você tirou foto com ele. É uma relação pessoal. Foda-se. E no comentarista era o Júnior, o Júnior Capacete. Que assim, não precisa falar como é que o Júnior tocava uma bola, né? É. Ele elogiou bastante a saída de bola do Cavicchioli, por mais de uma vez, cara. E realmente, mas a saída de bola dele é boa. A saída de bola do Cavicchioli é sensacional, bem. Cara. Principalmente para ligar contra-ataque, né? Ele ligou umas duas ali no segundo tempo pro Rodolfo. A hora que o Ademir entrou, o Cavicchioli deitou de braçada. Porque tinha um cara voando, né? Foi. O Flávio Capurus está falando que a camisa 1 tem que ser verde e branca. O nosso hino diz isso. Né? As suas cores são alvo e verdes, né? Bacana. O Felipe Martins, time do América está tão organizado que até o Ribamar joga bem. E só melhorar essa defesa. Ô, gente, agora o Ribamar veio com essa coisa folclórica e tal, mas eu até estou gostando das entradas dele no time. Não, hoje, primeiro lance dele, deu uma quebrada no zagueiro do Cruzeiro. Foi, cara. Foi. Quase partiu olhar o meio. Mas foi, ele tá entrando bem mesmo. Se ele tivesse dado essa entrada no zagueiro ruim deles lá no ouvinte, tinha quebrado o cara no meio, literalmente. Né? Cara, essa hora tava lá desenroscando a coluna. Que brincadeira, viu? O Marcelo Miranda tá aqui falando, ó, torcida do América no interior, Marcelo Miranda de Barbacena. Esse ano o Mineiro é nosso, mas o brasileiro tem que melhorar muito. Eu vou puxar até uma outra pergunta daqui a pouquinho aqui, mas envolvendo isso, né? O doutor Paulo Asmar, nosso presidente, aí, ó, boa noite. Hoje o América presenteou as mães dos americanos. Show. Bruno Alves, hoje foi demais, sem chance para Mariada. E Zé Alves Aguiar, salve decadentes, vamos discutir o papel da imprensa que plantou uma crise a semana inteira. Zé Alves, a única imprensa que não planta crise na América é o Decadentes, viu? Nós aqui, a gente no máximo comenta as crises, mas plantar a gente não planta, não. Fato. Ô, bicho, quem desculpa, já só um minutinho. Quem é de fora, uma pessoa que chegou hoje no Brasil, hoje não, né? Semana passada no Brasil, pegou as notícias e viu, achou que assim, era o Cruzeiro que estava na Série A, era o Cruzeiro que tinha o melhor time, era o Cruzeiro que tinha um dos artilheiros do campeonato, era o Cruzeiro o fantástico, e o América era um time de segunda divisão, péssimo dos péssimos. E outra, quem pegou, achou que o América tinha perdido o primeiro jogo. É. Cara, foi um negócio absurdo. Foi ridículo. E outra coisa, desculpa, Lucas, só finalizando, a gente tem na imprensa mineira, de uma forma geral, a gente tem aí poucos veículos que falam alguma coisa do América. E a gente tem um veículo específico, que é o Alterosa Esporte, que fala que tem um representante do América. E assim, não dá, cara. O cara não tem o menor jogo de cintura para ser representante do América. O cara não. Se bobear, ele acha que o goleiro do América é um milagre. É um programa difícil de acompanhar. Eu particularmente acho difícil acompanhar o Alterosa Esportes por conta disso, assim, né? A gente pode criticar e tal, porque assim ele não discute no mesmo nível do resto da turma. A verdade é essa. Amanhã ele vai com a camisa do São Paulo ou do Forrobodó. É, por aí. Então, assim. E sobre isso é interessante ver que Bom, vocês me corrijam se vocês tiverem outra impressão, mas eu acho que nos últimos 2 anos, principalmente, né, pelo que a América vem crescendo, na verdade, de 2018 para cá, apesar da queda, os profissionais que estão na América estão começando a se incomodar muito com isso. Né? Você pega o Lisca, que vem de um outro contexto, já tinha uma representatividade, já falou mais de uma vez, gente, no final do ano passado ele falou na coletiva, né, mais espaço para a América. Gente, esse ano ele falou, o time que está na Série A hoje é o América e o Atlético. O Rodolfo hoje falou sobre isso também. Mas, gente, a gente quer respeito. A gente está fazendo isso. Nosso campo. Exatamente. Isso. Sabe o que eu queria que o Toledo fosse? Ou qualquer representante do América em qualquer programa esportivo? Combativo. Tem que ser combativo. Entendeu? Então, assim, vai, sei lá, no próprio Alterosa Esporte, tem aquele menino lá que tem um canal, o menino não, sei lá, aquele cara que tem o Cruzoeiro lá, não sei e tal. Cara, vai um cara zoar pesado com ele. Ele responde no mesmo nível. O Toledo fica assim, e tal. Então, assim. Viação Cipó. Sabe? Então, é um troço bem chato, assim, né? E a sacanagem que fizeram com a Nath 98. Então, cara, ó, vão ter que engolir a gente sim, tá? Nós vão ter que engolir a gente sim. Então, o Cruzeiro tá perdendo espaço sim. O Atlético, de certa forma, tá perdendo espaço também. Não no sentido de que tem gente que não vai mais escolher entre Cruzeiro e Atlético e tal, e ver que o América existe e é forte, e vão ter que engolir, cara. E você sabe o que está doendo mais no Cruzeirense hoje? Eu vou usar uma palavra que o Alisson colocou no, muito bem, no vídeo dele. Ele falou o seguinte: que a gente às vezes sofre, o América sofre com as dores do crescimento. A gente já falou algumas vezes aqui que, conforme forem surgindo novas pessoas na América, a gente vai ter que encontrar aquele núcleo duro de torcedores da América, vai mudar, vai trazer gente nova, e nós vamos ter que entender isso, né? Que não vai ser mais tão fácil pegar cerveja e tal. A gente já falou várias vezes aqui no programa. O Cruzeiro... Isso vai ser muito bom, né, Jair? Sim, mas tem que ser, cara. É o progresso, não tem muito jeito. Agora, o Cruzeiro é o contrário. O Cruzeiro, assim, hoje, o Cruzeiro perdeu espaço no futebol nacional. Sabe? Por quê? Segundo ano de Série B e tal, não sei o quê. Perdeu. Pode ser que amanhã recupere? Pode. Óbvio que pode. Mas hoje ele perdeu. Com Marcelo Moreno e Felipe Augusto é muito. Perdeu. Difícil. Ponto. E aí eles se agarravam ao conceito de que regionalmente nós somos hegemonia, nós somos não sei o quê. E de repente eles estão no segundo ano do Mineiro, que eles não chegam na final. Fizeram a mesma pontuação da fase de grupos que fizeram ano passado, ou seja, a sorte foi que os times do interior desse ano foram piores, ou seja, era para não jogar de novo uma semifinal, dentro dessa lógica. Então eles estão com o contrário das dores de crescimento, eles estão sofrendo as dores da diminuição, né? As dores da involução dessa representatividade. Cara, tem que aceitar. Hoje um cruzeirense virou e falou assim: vocês não aceitam o lugar do América. Eu falei assim: que lugar do América? Você sabe, o América, cara, o América nunca aceitou. Eu, o Thales, o Felipe, o Lucas, todo mundo que está nessa lista que comentou aqui, nós nunca aceitamos o lugar que a dupla colocou pra gente. Nós nunca aceitamos. E pela primeira vez a gente vê, pela primeira vez não, que seria injusto, mas durante um longo tempo a gente tem agora pela primeira vez um técnico que fala o que a gente queria falar. Me respeita, igual o Rodolfo falou, eu quero respeito. Eu não quero dó, eu não quero torcida pelo Mequinha, eu não quero que... Meu segundo time é o América, meu avô era americano, vão todos para aquele lugar. Aí tu toma no cu. Eu não quero, sinceramente, olha, porque eu sou simpatizante ao América, mas eu sou cruzeirense, eu sou atleticano. Não quero, eu quero que o seguinte, eu quero que na hora que voltar público, não apareçam no Independência para apoiar o Mequinha. Sinceramente, isso é um troço que enche o saco. E da mesma forma, a gente começou falando isso sobre o Toledo, é a mesma coisa. Nós não queremos simpatizante. Hoje, quem está nos grupos do América, apareceu uma carta aí de um sujeito falando, que zoando o Cruzeiro, mas falando assim, que o maior clássico é Atlético e América. É o cacete, eu não quero Atlético e América na mesma frase, nem na mesma frase, que dirá no mesmo patamar. No meu patamar, o América é muito maior. No patamar do atleticano, o Atlético é o maior, e é assim que é mesmo. E eu não quero ser o segundo time de um atleticano, eu não quero ser o segundo time de um cruzeirense, desculpa, eu não quero ser colocado nesse lugar, né? Então, assim, é só para aproveitar que a gente ganhou um clássico para fazer esse desabafo aí, né? Jair, nós ganhamos 2 clássicos seguidos, tá? Sim. Continua o programa. Pois é. Então, cara, Eu penso assim, a gente começou com uma discussão aí sobre essas representatividades e tal, mas algumas pessoas aqui estão comentando e falando sobre como é que vai chegar o brasileiro, gente. Como é que vocês estão vendo o time para o brasileiro? Eu acho que a gente ainda precisa de alguns reforços pontuais. Para mim, a gente precisa de zaga. A gente, assim, vocês acham que se o Ricardo Silva entrar, ele supre isso? Eu acho pior. Não. Eu acho que ele vai entregar menos do que o Anderson. O Ricardo Silva é aquele zagueiro que ele sabe ser zagueiro. Ele, assim, chega uma hora lá que ele vai chegar rachando, chutando a bola para longe na ilha. Faz o fácil, né? É. Ele pode não ser tão rápido, mas ainda assim ele vai errar menos. E a gente não pode dar o luxo de errar na Série A. Um erro pode estar muito caro, ainda mais porque a gente não vai ser um time que vai liderar em chances criadas e vai dominar os outros times. Então a gente precisa de uma zaga que não erre, que dificulte o máximo para os outros times fazerem gols, né? E aí ter o Anderson é complicado, que hoje também ele deu umas espanadas ali que, por sorte, era o Cruzeiro, né? Tem um time mais competente ali. Por sorte era Cruzeiro, aí você agora deu um coice na cara, né? Sabe qual que é a prova da diminuição do time? Eu tava ouvindo a Itatiaia os comentários pós-jogo, e os comentários foram assim: não, mas o Cruzeiro dificultou pro América. O Cruzeiro não, fez um jogo que dificultou pro América. Eu falei, porra. ganhou o troféu e jogou de igual para igual. Não. É pior. Sabe como essa noção de que o quão ruim tá o time deles? É quando você precisa fazer 3 gols, você coloca o Felipe Augusto em campo. É. A gente já viveu esses momentos de felicidade, assim, né? É, geralmente, a gente já viveu pior, já entrou titular aqui várias vezes. Mas é. Eu acho que a gente precisaria de um zagueiro pra Série A. Eu citaria um lateral, só que eu acho que não vem, porque já trouxemos o Eduardo e tem o Diego Ferreira. E o Marlon. Pra titular. E pra esquerda veio o Marlon. Isso. Inclusive, estão morando no meu prédio, um grande abraço pro Marlon aí. Mas eu, assim, então não vou citar lateral, apesar de que eu acho que precisaria para a Série A, mas eu acredito que não vem, porque já tem 2 para cada lado. Então eu queria um zagueiro, me desculpe, Cavicchioli, mas eu queria um goleiro. Hoje foi muito bem, mas acho que para a Série A, em termos de regularidade, para as 38 rodadas, eu ainda gostaria de ter um goleiro mais confiável. E eu queria alguém também para a posição, para as posições ali de Ale e Juninho. Por mais que, desculpe também, Juninho, você foi muito bem hoje. Mas eu preferia um cara que tivesse mais vivência, experiência e qualidade de Série A para essas posições, que são jogadores que, pensando em Série A, ainda não me convence. Eu acho que seria Mas desses aí que você falou, Lucas, eu acho que para o meio e para as laterais, esquece, que a gente já trouxe o jogador. A única posição, na verdade, vamos resumir em os zagueiros ali como um só, a única posição que a gente não trouxe reforço nenhum nos últimos tempos foi para a zaga. A gente só perdeu o Messias. A gente não trouxe ninguém. Lembrar que o Ricardo Silva, a gente foi o primeiro reforço da gente lá atrás. Então, assim, para a Série A não trouxemos ninguém ainda para ser um zagueiro, não. E a gente perdeu o Messias no meio do caminho, né? Que é um baita zagueiro. Já que, inclusive, perdeu seu primeiro título. Deixem suas risadas nos comentários. É um pé frio. É um pé frio e um ingrato. Porque por duas vezes seguidas pediu para sair do América. Um ingrato, tá? Então, assim, eu queria um zagueirão. A vida lhe dará o retorno, tá? Você aprender a não cuspir no prato que você comeu, bobão. Então, eu queria um zagueirão Série A, assim, cara que impõe respeito. E a questão é que, pra zaga, que até quando o Messias estava aqui, como a dupla dele era o Anderson, a gente já falava que precisava de um zagueiro, né? E a gente foi perder o que a gente confiava e ficou lá o Anderson, que então precisa de pelo menos um para poder tentar colocar ali o Ricardo Silva ou o Barro do lado dele, né? O ideal ainda seria uma dupla melhor, né? Mas aí é difícil. E perguntaram aqui, se eu tô procurando, são muitos comentários. Rodolfo é nosso centroavante? O Marcão que perguntou. Rodolfo é o centroavante da Série A, gente? Peraí, deixa eu antes de vocês dois responder, gente, peraí, só um minutinho. Ô, Jário, se tiver jeito aí, escreve aí o blog do Marcão. Eu tô vendo que ele tá comentando, ele tá carente, ele quer que a gente faça propaganda do blog dele. Eu tô de olho naquele velho, tá? Depois vocês acessem aí o blog do Marcão. A gente tem que dar valor a americanos que criam conteúdo, e principalmente americanos da idade do Marcão, que, assim, tem uma dificuldade muito grande para escrever. Né? Já velhinhos e tal. Então, quem puder, acesse o blog do Marcão. É um espaço interativo muito legal. Beleza? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar como comentários aqui, ó. Vou colocar o blog do Marcão aí. Gente, mas isso que o Thales falou é muito sério mesmo. A gente tem que apoiar quem produz conteúdo. Hã? Você tá bêbado? Não, cara, não tô não. Mas é, você tem... Como disse o Felipe mais cedo, até um relógio parado tem razão duas vezes por dia. Então, né? Eu coloquei nos comentários, viu, gente, o blog do Marcão. E acessem lá, tá sempre postando coisa bacana. O canal Soldeca, do Alisson, o Acervo do Coelho. Na verdade, postando coisa bacana aí já é exagero. Estão postando coisa sobre o América. Bacana já é muito exagero. Tá certo. Bom, e aí, gente, centroavante não? Não, eu acho que precisava, porque a gente não testou o Ribamar de fato, né? E o Rodolfo a gente sabe, mas que ele tá na filaria do Mineiro agora, graças aos dois gols de pênalti hoje. Foi a filha da Copa do Brasil. Mas ele perde muito gol também. E a questão é que quando começar a dificultar os times que a gente enfrenta, os gols que ele perde podem fazer falta. Igual fez falta no jogo contra o Atlético, o gol que ele perdeu cara a cara com o goleiro deles. Então, assim, ele tem mérito para estar no elenco. Eu gostaria que tivesse um outro para brigar e até para jogar os dois, já que a gente consegue fazer um esquema de hoje, por exemplo, num 4-4-2, podia ter o Rodolfo, o segundo atacante, se movendo mais e um atacante mais centralizado, um cara mais centralizador. Cabia. Então, assim, eu acho que precisaria de um cara que tenha esse mais faro de gol, seja um cara mais artilheiro. O Ribamar, em tese, é esse cara. É que ele não tem jogada, a gente não viu dele. Então, eu não sei se ele realmente tem condições de ser esse centroavante nível Série A. Era um interesse legal ter testado mais o Ribamar, né? Mas eu acho que não vai chegar também um homem pra frente, não. Mas, assim, é interessante a gente, assim, com razão a gente dá umas cornetadas, né? O Rodolfo vira e mexe, perde um gol aqui, um ali. Mas a gente tá cornetando nosso atacante com o artilheiro da Copa do Brasil e tá assim, tá aí o artilheiro do Mineiro hoje, né? Que coisa boa. Vai ser, né? Porque o Keke não vai jogar mais pelo Mineiro, né? Exato. Ô, Lucas, você foi brilhante, era exatamente o que eu ia falar. Menino Felipe tem um negócio, eu sei. É um implicando, um negócio pessoal com gol. Ele não eu gosta sou gordo também, como é que eu posso ele não gosta, entendeu? Como você é um gosta trem, de você, Thales? É um negócio diferente. Deixa eu falar, bebê. Essa semana, o Rodolfo ganhou o prêmio de artilheiro do campeonato. Eu pedi pra ele no grupo do WhatsApp. Quando foi a última vez que o América teve um artilheiro, ele cagou pra mim, porque eu escrevi a palavra Rodolfo. É um negócio. Ele é um gordofóbico. É que eu não acompanho tanto o grupo, mas não tem, até porque eu sou gordo também, então eu tenho lugar de fala nesse quesito. E eu gosto muito de você, Tati. Você é meu resumista favorito. Beijo, bebê. Que coisa linda. O Lucas Nassif tá aqui falando. Voltando. Só, peraí, Jairo. Não momento que acabou. Mas tem uma crítica. Eu tenho uma crítica hoje. Ao Jairo. Ao Jairo. Porque o Jairo ele faz sentido. O Jairo já foi gordo. Eu sou gordo, o Jairo. Caralho. O Jairo foi muito cruel porque ele propositalmente pulou o comentário da nossa ouvinte mais espetacular. Quem? Hã? É. A Heloísa, cadê? Não, pulou aí, não, é sério? Pulou, é um dos primeiros. Não, eu falei, ué, não? Falei. A namorada dele? Eu acho que ele leu. Ele leu o comentário de você que não prestou atenção. Ali sim, olha pra você ver. Olha. Ô, Heloísa. Tá vendo? Olha só. Olha. Ele leu o comentário. Vamos conversar aqui, Heloísa. Eu tô te dando mais atenção que seu namorado, Heloísa. Eu li seu comentário, eu falei, e seu namorado cagou pro seu comentário. Tá? Então, assim, pense nisso, tá? Reflita sobre isso. Porque, pai de pet, né? Que viadagem. Puta que pariu. Tem que dar as mães pra ela, né, o filho? Nosso filho tá aqui, ó. Nosso filho. Puta que pariu. Você falou que eu sou pai de pet, velho. Então. Nosso filho. Acabou. Vou até ler um comentário para sair fora disso. Lucas Nassif, hoje com opção de atacante rápido e agudo, nós só temos o Ademir, que está meio sem clima no grupo. E daqui a 2 meses pode assinar um pré-contrato que desloque ele ainda mais. Ô, Lucas, não tá não, cara. A turma abraçou ele de volta, tá? Não tá não, tá? A informação que eu tenho é que tá 100%. Pode não, ter duvido, não duvido ele renovar com a América. Não duvido. Pode ser. Vocês acham que o América vacilou de deixar o Berola sair, já que ele fazia essa função e participou de jogadas de gols importantes? Não, cara. Berola não dá, não. Não. O Berola tem duas partes. Se fosse o Berola ainda antes da lesão dele de joelho... De todas as 15. Não, mas assim, a última que ele teve... Porque antes dele machucar o joelho aqui no América, ele vinha bem pela gente. Ele entrava no segundo tempo, ele arranjava um fumacê ali, driblava bem, ia pra cima. Então, assim, então é que fez sentido renovar com ele. O problema é que depois que ele machucou o joelho, ele não voltou a jogar bola. Ele entrava com a preguiça no passado que dava dó. E aí realmente não faz sentido, porque você tem um cara que não consegue jogar o jogo inteiro, perdeu o que ele tinha, que era velocidade, finalização, drible, e aí não faz. Pra Série A não dá, né? Não dá, não. Série A não dá. Mas, não. Série B, ele podia achar uns golzinhos de vez em quando e tal, entendeu? Pegando a zaga do outro time cansado, aquela coisa toda, mas Série A não, não dá, não. Então, mas eu acho que uma segunda opção de um atacante rápido é importante, eu acho que seria legal. Não sei se na base, eu acho que o Gustavinho, se a gente dá, o Gustavo dá para desenvolver talvez um pouco isso nele, assim. Né? Eu acho o caso aberto, né? Tem o caso aberto. Ou vocês têm memória curta ou vocês são ingratos, tá? O nosso atacante de velocista, rápido, matador, tá só machucado. LP, 7. Nossa. O problema dele foi que depois da cirurgia ele nunca jogou bola, entendeu? O problema dele é a bola já, só isso. Não, o problema dele é a cirurgia. Depois da cesárea que a mãe dele fez pra ele nascer, ele nunca jogou bola. A verdade é essa. O João Pedro Maiani, boa noite, pessoal. Tá aqui, Otto Mol. Anderson não inspira segurança. João Pedro Maiani, que é nosso correspondente no Nordeste, tá sempre lá nos jogos que o América faz lá. Acho que não. É, o João Pedro Maiani é, ele é de lá. Acho que Heloísa... você é do bebê. Isso, acho coloca aqui pra nós. É. Eu acho que é, mas enfim. O Jair leu sim. Felipe, você moscou. Aí, ó. Eu tava com problema de áudio. Eu só peguei do meio sei. Pra frente. Sei. Na Copa do Brasil contra Palmeiras, Inter e Corinthians, Anderson foi implacável. Acredito que ele vai fazer uma grande Série A. Vamos ver, Murilo. Tomara. Tá, implacável não, porque nesses jogos aí ele fez pênalti no jogo contra o Corinthians. No contra o Palmeiras, o gol de lateral é ele que não sobe com o cara, ele abaixa pro cara cabecear. Foi. Então, assim, ele não foi impecável, não. Ele foi. Ô, Felipe, você não prefere aí, tirar sua câmera e conversar no WhatsApp aí, não? Porque o negócio tá feio pro seu lado aí, ô pai de pet. Sua mulher tá regaçando você aí, ó. Dica tá não, de quem tá tem 15 anos com a minha mulher. Dica. Não, ela. A gente tá junto. Ó, coraçãozinho. Tá pô, certo. Você tem um pouco de amor e afeto. É isso aí. O Geraldo aqui também tá falando, ó. Planeta América, lembrando, Geraldo, sem notícias de Planeta América, cara. Hoje nós ganhamos um clássico e estamos na final. Hoje não tem notícias de Planeta América, não, meu querido. O M Júnior tá aqui, show hoje. Parabéns, Coelhão. Acho que eu não passei batido em ninguém, não, né? Acho que é isso aí. O Eurico, você comentou aqui, ó. Não vai ser mais tão fácil pegar cerveja. Você rindo aí. Cara, eu já ouvi essa frase. Eu já ouvi frase de americano falando assim. Não, mas jogo que tem muita gente é ruim porque não é muito bom para pegar. Fica mais difícil pegar cerveja. Ou seja, né? Quer dizer, se a gente começar a ter mais público, é um problema que vai surgir. Eu quero que ele surja, inclusive. Ter fila. Entendeu? Você não conseguir comprar. Cambista, você não conseguir comprar ingresso. Inglês, tudo isso. Cebolinha. É inglês. É que eu tô com bala. Na verdade, a gente é mal acostumado. Como os nossos jogos aí são 1.500 pessoas, acaba que a gente fica ali fora tomando uma na hora que falta um minuto para começar o jogo, ou o jogo já começou, que a gente vai entrar para jogo. Isso é uma lógica que tem que mudar, só isso. É, quando isso acontecer, vai ser complicado, porque pensa bem, o Jair gosta de tomar cerveja antes do jogo ali. Aí vai pegar a fila para entrar, vai conseguir entrar só com 15 no primeiro tempo. E ele já sai 15 minutos antes de acabar o jogo. Então ele vai assistir 30 minutos de cada tempo só. Quase futebol de salão pro Jair. Vai ter que ser mais barato o ingresso do Jair. Pois é, e aí é um problema, porque hoje eu saio 15 minutos mais cedo para evitar o engarrafamento da saída. Imagina quando tiver um monte de gente indo no jogo. Aí que o engarrafamento vai ser mais complicado mesmo, cara. Entendeu? Eu tenho problemas sérios com pegar engarrafamento, essas coisas, então eu dou meu jeito de sair vazado antes. Ver o resto do jogo já na... Geralmente o jogo acaba, eu já tô ali mais ou menos na Lagoinha, mais ou menos, já vindo para casa. É o tempo. Vamos pra Bala e Colatina, né? Gente, já vou avisando que é o seguinte, o Colatina vai mudar de nome, tá? Nós estamos ainda decidindo qual será a denominação. Vocês podem, inclusive, mandar nos comentários aí qual que vocês preferem. Nós decidimos aí que após 282 programas, que o Colatina, contudo, foi um sujeito que honrou a camisa e não merece constar aqui como prêmio do melhor todas as semanas, não. Então, nós vamos rebatizar isso aí e, a princípio, os dois nomes que estão ganhando aí é o troféu Príncipe Adam, em homenagem a um jogador de memória ruim que nós temos recentes, ou o troféu Leitão Moura, também em homenagem ao mesmo jogador. Podem também dar outras sugestões aí, tá? Daqui a pouquinho, nos próximos programas, nós já vamos adotar o novo troféu. Então, se vocês virem aí no Twitter o troféu Príncipe Adam, saibam o que é isso. Né? A gente não pode nem chamar de troféu He-Man. Bala da galera, nós tivemos aí uma votação apertada, mas ganhou Cavicchioli com 46,9%, seguido de 34,4%, Ale com 12,5% e Juninho com 6,3%. Eu acho que o pessoal está tão acostumado a gente colocar o Juninho no Colatina, Eles não entenderam que era bala. Pois é, cara. Ou então faz todo sentido a gente colocar ele no Colatina sempre. Quando a gente coloca ele no bala, ele é o quarto mais, menos votado. 100%, porra. Mas hoje a disputa foi boa. Eu vou votar no Cavicchioli, cara. Embora o Rodolfo tenha batido dois pênaltis assim, de manual, goleiro para um lado, bola para o outro, bateu certinho, então mereceria também um bala, né? O cara faz dois gols num clássico, merecia demais. Mas eu vou de Cavicchioli porque as defesas dele foram cruciais ali. Se aquelas bolas tivessem entrado, podia ter complicado pro nosso lado. Então eu vou de Cavicchioli. Thales. Ô, Jário, se as bolas entram, complica? Ah, depende, né, cara? Não sei, não tem essa experiência aí, não, mas imagina. Então eu vou de Cavicchioli também. Felipe. Para não falarem que eu não tenho esse senso de classe, né? Vou de Cavicchioli também. Fez uma excelente partida enquanto goleiro. Impecável hoje. E queimando a língua dos críticos que acham que ele não é um bom goleiro. E você, Lucas? Eu vou de Cavicchioli também. Defesas bonitas. Eu continuo achando que ele não é nosso goleiro da Série A, mas hoje especificamente. Também acho que não, mas assim. Hoje. A defesa especificamente contra do chute do Bruno José, cara, dentro da área, forte, cheio de gente na frente, mandou bem demais. É que ele pode não ser o goleiro de nível de Série A, mas é o goleiro do nosso título mineiro. Antes que eu esqueça, deixa eu perguntar uma coisa, gente. Toscano tá machucado? Deve estar, porque não tá sendo nem relacionado, né? Pois é, sumiu o total das escalações, né? Mas o dia que vinha jogando também puder. Não, então, tô só perguntando pra saber se ele saiu mesmo, porque ele sumiu total das escalações, conforme foi chegando as novas contratações, ele sumiu geral mesmo, nem terceira opção de banco, né? Mas ele é a opção hoje? Sim, né? É. Não, pra mim nunca foi, mas renovaram o contrato dele. Renovou fevereiro com ele. Mas ele é um grande ser humano. Olhou o lado humano, né? É. Pois é, assim, complicado. Eu sei, talvez seja um cara bom de grupo, talismã, não sei o quê, mas porra, é foda, né? Eu tô olhando aqui, ó, parece que ele lesionou o músculo da coxa direita, mas foi em abril. É o nosso novo Fernando Leal, né? É, pois é, cara. Quem tá no DM? Arthur, Lucas Luan, Giovani já saiu, Ian Sassi, Léo Passos, Marcelo Toscano e Leandro Carvalho. Parece que o tal do Luiz Fernando também, né? Não, o Cachaça foi pro Cachaça tá no departamento médico? Cara, eu acho que tá. Mas não, hoje não, hoje semana. Já saiu. Não, já saiu. Já saiu. Cachaça peguei uma lista aqui. Eu peguei uma listinha mais antiga aqui. É verdade. Ele já saiu. Agora é de se avaliar e assustar você contratar dois caras e os caras não estrearam porque estão machucados. É um negócio muito louco, cara. E outra. O pior de tudo, que não é a primeira vez, né? O América faz isso com frequência. Sabe uma outra coisa boa que teve desse jogo hoje? A volta da musiquinha. Foi. Pois é, o que acontece? Isso é uma coisa que eu queria lembrar também, né? O pessoal à disposição que foi lá no hotel receber receber a saída, né? Do grupo, né? Foi lá no hotel lá na Álvares Cabral e tal. Muita moral aí, grande abraço aí, Saci, né? Pessoal aí da Seita Verde, pessoal da Barra Una, o pessoal lá que teve disposição e foi lá receber a turma. Todo carinho aí pra vocês, viu? Vamos fazendo essa festa sempre. Então ganhou Cavicchioli como, né, o bala do jogo. Já te temos aqui algumas sugestões lá. O Luiz Rezende está chamando de prêmio Rui Cabeção. Boa, boa. Léo Passos, Leitão Moro, Vinícius Ottoni, o Murilo está falando troféu Léo Passos. A Mercione está falando que o Felipe Deleucas existe mesmo. Ele existe, é isso aí, ó. É esse sujeito aí, ó. Vamos então para o Colatina, que está acabando. Vamos falar aqui, ó, Colatina da galera. Esse teve uma disputa também apertada, mas ganhou ninguém, com 36%. Ia ser engraçado se o Felipe Augusto ganhasse. Bicho, eu tô tão acostumado a colocar Felipe Augusto que foi mal, galera. Era para ser o Felipe Azevedo, tá, gente? Foi mal. Era para ser o Felipe Azevedo. O cara entrou na fila, ele foi o segundo mais votado, né? Foi. E ele jogou bem para nós. Não seria, a gente seria de uma sacanagem dar nada com ele. Ele jogou muito. Nos dois jogos ele jogou bem pra gente. Pimenta nos olhos, outro é refresco, né? Quando a gente vê ele fazendo o que ele fazia aqui no outro time, é muito bom. Bom, e o Anderson teve o Felipe Augusto, que era para ser Felipe Azevedo, 32. O Anderson com 16 e o Diego Ferreira com 16. Bom, a gente tem, assim, o Colatina ele é o pior da partida, na verdade. E para mim ainda foi o Anderson, tá? Não quer dizer que ele foi ruim, mas ele, para mim, foi o pior. Pelo que a gente já falou aqui, eu acho ele muito estabanado. Não, eu acho, ele não me passa confiança. Acho que a gente precisa. A gente teria uma. Se a gente contratasse alguém melhor, a zaga seria provavelmente Bauerman e esse cara. Não seria Anderson e esse cara. Então, não sei. Para mim é o Anderson. Thales. Te acompanho. Lucas. É o Anderson mesmo. Nem como não. E engraçado que geralmente a gente tem os zagueiros que vão, às vezes, não tão bem defensivamente, mas às vezes faz um gol, né? O Anderson já fez isso. Hoje ele teve a oportunidade de receber uma bola quase que cara a cara com o Faro também, baranou tudo. Então hoje foi mal defensivamente, não produziu ofensivamente. Então, é Anderson. Bacana. Felipe. Ah, Anderson. Ele tá abaixo do time. O Diego Ferreira quase entregou uma, mas foi. O Anderson foi muito mal. Ele saindo jogando errado, errou umas duas ali que dava pra ter. Por sorte era o Cruzeiro, né? Porque vai um time mais capacitado. Time Série A. Série A é total. Entregar umas bolas que ele entregou ali pra um time bom, tipo o Goianiense, Ceará, os times guardam, né? Por nossa sorte era o Cruzeiro, né? Nós estamos cheios de unanimidade hoje, nós fomos unânimes no Bala e no Coatina. Bom, alguém quer puxar mais algum assunto aí? Apesar de nós não sermos notícia, não sermos canal de notícia do outro lado da lagoa lá, mas eu só queria fazer uma lembrança aqui de uma coisa que aconteceu essa semana. Na época do Itair Machado, bandido que era vice-presidente lá do Cruzeiro, eles tentaram levar na mão grande o nosso Vitor Roque, né? Uhum. Teve aquela toda questão que o Brax na época atuou muito bem, a gente conseguiu que ele fosse, a gente ficasse com pelo menos 50% da parte dele. Essa semana eles tomaram bem parecido com o que aconteceu com a gente, com o Esteva, não sei o que lá. O Messi foi embora. E o mais interessante é que eles fizeram uma nota qualquer lá, falando que tinha sido aliciado, e a Associação de Jogadores da Base falou assim: vocês que deram mole aí, me assinaram com o moleque. Então, só queria fazer essa ressalva aqui, que os filhos da mãe fizeram isso pro passado, agora estão reclamando, mas ainda levaram o ferro, porque vão ficar sem direito nenhum do menino. Meu filho, a situação lá tá complicada mesmo. Não paga, né? Não paga, cara. Cara, sabe o que acontece? A gente fala muito, a gente viveu isso muito na América. O extra-campo afeta demais, bicho. Não adianta, velho. Não adianta. Time salário atrasado, com instabilidade do extra-campo, o time para de funcionar, cara. O time para de funcionar. Mas também, cara, você tá comentando, né? A folha deles é quase o dobro da nossa ainda. Sim, nosso elenco não é que nosso elenco seria maravilhoso. Mas dá um baile no deles, vídeos partidos esse ano. Não tinha dificuldade nenhuma. Aqui a gente ganhou só de 1-0, dá pra tudo mais. A passada, se a gente tivesse jogado igual o segundo tempo, a gente tinha ganhado demais do que só dois, que a gente precisou de jogar 10 minutos do jogo pra conseguir ganhar deles. E hoje, se a gente aperta o pé ali, era uma goleada histórica. Porque, assim, Felipe, e o time bem barato, né? Bem lembrado o que você falou, a arrogância deles não diminui de forma alguma, tanto é que eles trouxeram o menino lá da Chapecoense. Menino não, né? Já velho, já outro idoso da Alan Chapecoense. Alan Hushel. Pelo que eu li, quase 200 mil, cara. É um negócio absurdo. E o cara, nas duas partidas contra o América, ele chegou. Acho que ele não chegou a entrar, né? Não, ele entrou no primeiro, eu acho. Ele entrou no final do jogo. Tá certo? O jogo entrou no final. Mas ele final não do jogo? Não. O primeiro jogo que a gente ganhou de 1-0, ele começou jogando, jogou mal. Na época ele tava entrando todos os jogos e não tava indo bem, e ele foi pro banco agora. Foi igual o Felipe Augusto. Chegou, viram que não tinha muito porquê e foi pro banco. Então, assim. E é um cara. É um cara o quê? De uns 180 mil? 200 mil? Que na hora que tá vindo pra gente, especularam na parte dos 200. Não. Eu acho que vinha pra gente. 720, nossa, né? Nossa proposta foi 120 mil. Mas até onde eu sei, ele foi pra quase 200 pro Cruzeiro. Ah. E com o contrato de um ano a mais. Olha aí, velho. Cara. Era todo fudido. Entendeu? Como é que você tem ambiente num lugar desse, cara? Não tem, né? Você não tira. E não vai tirar o pé da merda desse jeito nunca, porque. Entendeu? A gente tem todas as. Eu tava falando isso no nosso grupão lá do WhatsApp, que é isso. Eu falei, cara, com todos os defeitos que a gente pode. Que um americano pode criticar os dirigentes do América, fato é, a grande maioria dos nossos dirigentes, e aí eu falo grande, grande, grande mesmo, é muito melhor do que qualquer dirigente do Cruzeiro. Entendeu? É impressionante como é que os caras. Mesmo os caras que foram bem sucedidos em campo, como é que os caras jogaram o time na lama. É impressionante, cara. Isso, o Thales assistiu lá aquela live que eu fiz na semana passada com Cruzeirense lá, né, falando dos 11 melhores de cada time, ele até falou que o cara foi gente boa, e realmente o cara que comentou, ele tentou ser justo, ele tentou ser um pouco mais imparcial, né? Mas, porra, você vira a torcida comentando, a galera fala assim, ah, esse Everton é muito bom zagueiro. Eu até fiquei com medo, eu nunca tinha visto o cara jogar, eu fui ver ele jogar contra o Everton, eu falei assim, caralho, esse é o cara que fala que é bom. Ele fala que o Adriano é espetacular, porque falar que o Adriano é mesmo nível do Zé Ricardo, pô, não comparo, o Adriano é um grosso ali. Esse Everton, gente, na Série B, cara, nossa senhora. Ah, vai sofrer muito. Ele pegando que só já pancada, só ruim, porrada. Os caras vão jogar ele no corpo ali e não vai ganhar uma. Não vai ganhar. Ele conseguiu perder pro Ademir. A bola no alto, então as coisas. Não vai. Ademir, um chassi de grilo danado, né, cara? E conseguiu perder. Essa é a verdade mesmo. E aí os caras estão. E a arrogância continua a mesma, sabe? Essa lógica de ah, porque. É, como é que é? Não, porque sim, o Cruzeiro é título, é não sei o que, cara, meu. Vai, título não ganha nada na Série B, velho. Não ganha nada. Não. Entendeu? Você acha que o CRB vai olhar a sala de troféu deles? Não vão. Mas não, bicho, não vai. Sabe? Na verdade, Jário, até desculpa. Na verdade, se a gente for pegar lá atrás, no comecinho da Série B do ano passado, realmente havia um pouco de respeito. Você viu os times meio que respeitando. Depois, neném, os caras viram que sim. E o segundo ano deles ainda, agora que os caras vão pisotear mesmo, cara. 2017 aconteceu isso com o Inter. E o Inter tinha um time... cinco muito vezes melhor, pelo menos, do que o Cruzeiro. Só que os caras não entenderam que Série B é outro esporte, cara. Entendeu? É outro esporte. É você jogar com o Sampaio Correia lá em São Luís, terça-feira à noite, e voltar feliz com 0-0. Porque é assim mesmo. Fazer o quê? Entendeu? É assim mesmo. Futebol de Série B é isso mesmo. Só que os caras não, eles são arrogantes. E aí, arrisca ficar mais um ano. Mais dois, mais três... entendeu? Até por causa dessa arrogância deles aí, de anos e anos e anos, que a gente, quando vence, gosta tanto de tripudiar deles, né? É, inclusive, a gente joga com eles de novo esses dias, ou agora é só ano que vem? Só ano que vem. Só ano que vem se eles existirem, né? Se não tiver falido. O negócio está feio. E outro time que vai tomar muito ferro com esse negócio de dinheiro aí, é a cachorrada aí, viu, bicho? 1 bilhão? Uma hora essa bolha vai estourar, amigo. Uma hora esse negócio vai... Ô, já, você tá no mudo, viu? Só eu sei que é tradição sua isso. É tradição. Que pois é, cara. Assim, eu tô lendo um livro muito legal do Fernando Florian, que é o cara que fez a reestruturação do Barcelona. E ele escreveu um livro chamado A Bola Não Entra Por Acaso. É um livro de administração, na verdade. Aí ele fala sobre tudo. Fala sobre RH, em clube de futebol. Fala sobre tudo. E aí você vê como é que é importante você ter que o time funcionar, entendeu? E aí, de repente, você tem 1,2 bilhão de dívida. E aí chega o mecenas lá do Atlético e fala assim, não, mas o Atlético tem bem que supera isso. Cara... Não tem nunca. Não. Não tem nunca. É o seguinte, eu posso ir lá no banco... e tirar, sei lá, 1 milhão de reais. Aí eu pego 1 milhão de reais e compro uma casa, certo? Mas eu tenho uma dívida de 1 milhão de reais, eu tenho que pagar ela no banco. Tem juro, aquilo ali é sempre uma complicação. Bom, mas se eu vender a casa de 1 milhão, supondo que ela não desvalorizou, eu vou lá e pago a dívida, correto? Beleza. Agora é o seguinte, você tem 1,2 bilhões de dívida. Você tem um estádio de futebol que já entrou no balanço dos caras, valendo 800 milhões. Hã? É, no balanço dos caras está valendo 800 milhões o estádio, como está agora. Tá, mas você vai vender o estádio para quem? Meu pai, que foi comerciante a vida inteira, ele falava o seguinte, você pode vender pelo preço que você quiser, mas ele vale o que o povo que compra paga. Você pode pegar... Na verdade, você pode anunciar o preço que você quer vender. Isso. Vender que é diferente. Isso, você pode anunciar para venda seu carro e falar que você quer ganhar 1 milhão no seu carro. Mas ele só vale 1 milhão se alguém pagar 1 milhão, cara. A verdade é essa, entendeu? Então, ali tem muita contabilidade criativa, velho, sabe? Para dever 1,2, já fizeram muita contabilidade criativa e isso aí é pesado. Ótimo. Não, para nós é ótimo. E aí, é o seguinte, no fundo, o que o atleticano não vê é que ele tá ficando na mão de 4 pessoas. A gente fica puto porque a gente fica na mão de 2? Imagina isso. E olha que, entre aspas, na mão de 2, é algo muito menor, entendeu? Agora os caras estão devendo Vou dar um outro exemplo mais simples. O cara da MRV. O cara da MRV elege quem ele quiser no Atlético. Ou não? Ele fala assim, eu quero... O Felipe Deleucas tem um programa lá de América e tal, não sei o que, americano, mas eu quero eleger o Felipe Deleucas presidente do Atlético. Quem que fala não? Jair, na verdade, ele, além disso aí que você falou, ele escala quem ele quiser. Claro. Escala, entendeu? Faz movimenta o clube na direção que ele quiser. Entendeu? Isso, o doping financeiro tem um monte de efeitos negativos pro próprio clube. Entendeu? Mas vai explicar para essa turma isso. Não entende, cara. Eles não entendem. Não entendem. Eles acham, ah, porque vocês estão torcendo contra. Não é torcer contra, cara. Vai ler, vai estudar. Não, eu sempre. Tô já. Não, cara, sempre. Mas... Que lá na Europa, por exemplo, eles já estão... Que já criaram mecanismos para tentar coibir esse doping financeiro de acontecer. Então, assim... Se o Brasil é um pouco mais demorado, mas sempre tenta chegar nessa onda de profissionalização do esporte, né? Uma hora nós vamos chegar nessa também, não vou ter que coibir. E no Palmeiras meio que fizeram isso, a receita caiu em cima pela forma como a Crefisa investia, eles tiveram que diminuir um pouco a forma como o investimento. Então, numa hora vai chegar aqui também, e aí é nessa hora que o negócio aperta, né? Porque não vão estar arrecadando se precisam pagar esses salários gigantescos, ou as vendas, ou as parcelas de jogadores e coisas do tipo. Pois é. Lucas, você tem alguma notícia esportes especializados hoje? Tem algumas aqui, rapidinhas, mas tem. Então vamos lá. Esportes especializados, ele faz justamente para fazer isso, cara. Hoje deu o time certinho. É igual. Essa vinheta horrorosa aí. No vôlei, essa semana a gente anunciou 3 contratações. O time, inclusive o líbero. Xará do nosso querido Felipe aqui, contratamos o líbero Filipim, então o time segue se reforçando. O Campeonato Mineiro de Vôlei do ano passado começou em outubro, então eu imagino que o calendário deve ser mais ou menos a mesma coisa, né? A gente está em maio, então o time está em fase de preparação aí para essa possível, né, provável, primeira competição do ano, que começa lá em outubro. A gente já vinha falando, né, que na semana que vem, no domingo que vem, começa a Série A2 do feminino. A gente já tinha até anunciado aqui que pegaria o Vasco, mas essa semana a CBF divulgou também onde que serão os jogos e o horário. Né? Então a América vai estrear fora de casa com o Vasco da Gama, lá em Nova Iguaçu. O jogo vai ser às 15 horas. Então na semana que vem a gente já vai ter também o resultado desse jogo das Espartanas. E a gente estreou ontem no Brasileiro Sub-17. Jogamos contra o Botafogo. Aqui em BH, né, no Sesc Alterosas, o jogo terminou 1-1. Então, um começo meio meia boca aí com... Mas não começou perdendo, também não começou ganhando. Então, o time está nesse momento na terceira colocação, porém tem mais 2 jogos ainda para acontecer, para fechar a rodada. No futsal, a gente não tem muita novidade. O time segue treinando, mas ainda sem data para a gente retomar o Metropolitano, que é a primeira competição do ano. É isso aí. Então tá bom, meu povo. Eu queria fechar então o programa de ontem. Tá, a gente está muito preocupado com uma pessoa que prestou serviço ao América. A gente não quer necessariamente a felicidade dele, não, mas eu estou muito preocupado com a situação psicológica desse rapaz, viu? Deixa eu mostrar um vídeo que nós recebemos aqui com o sofrimento dele. A cara dele é sensacional. A cara dele de... Meu Deus, que mas, onde eu fui amarrar minha égua? Seria se tivesse esse vídeo com essa musiquinha, né, que é do famoso episódio do Chaves lá. Em vez de ladrão, a galera gritando um segunda divisão Então é isso, moçada. Domingo que vem teremos aí o jogo da final. E aí, como é que vocês estão? O que vocês estão pensando disso aí? Primeiro nossa, jogo, o mando é nosso, né? Não sabe, e ele tem vantagem. Cara, né? Ah, verdade. Primeiro jogo e eles têm vantagem. Nosso. E eles têm a vantagem de jogar por 2 resultados iguais. Pô, cara, se não tiver interferência extra-campo, ou dentro de campo, se não tiver interferência dentro de campo, e hoje também extra-campo, que é a questão do VAR, se não tiver nenhuma interferência, eu acho que vai ser um jogo bom, cara. Vai ser um jogaço. O América vem animado, né? O América vem numa crescente, na verdade. Sim, e nessa onda de querer respeito, eu acho que o Lisca provavelmente vai entrar bem mais pilhado e pilhando bem mais o time, né? Vai ser, espero, uma coisa bem diferente daquele clássico da fase de grupo, que a gente entrou com um desinteresse monstro, né? E tomou uns gols ridículos contra o Atlético. Isso aí. E você, Lucas? Concordo, acho que vai ser... Assim, a gente já vem falando isso há algum tempo, né? Com relação à importância dessa temporada, especificamente, para a gente se manter na Série A. Eu acho que para consolidar um crescimento, a gente fincar o pé no que seria o nosso... valorização no cenário regional e nacional, né? Ganhar esse título mineiro seria bom demais. Então, vai ser. Eu espero que seja seja competitivo. O Atlético também, eles não, por mais que eles podem em algum nível desdenhar do Campeonato Mineiro, eles estão doidos para ganhar esse título também. Até porque é o único que eles vão ganhar, né, Lucas? Exato. O único que eles podem ganhar. Ano passado foi a mesma coisa. Então, e seria bom demais também a gente ganhar um título em cima daquele elenco milionário, não sei o quê. Bom, na hora que der certo, a gente tem que estrear com vitória. Acho que isso vai ser muito importante. É isso aí. E só uma notícia, já era esperado, já era, mas só que saiu uma notícia aqui de última hora, já era esperado, mas é bom a gente mencionar também, saiu no Olé do Brasil agora, que o Cruzeiro deixa de ser oficialmente o clube de futebol e se torna agora oficialmente o meme de internet. Então só deixar registro, saiu no Olé do Brasil aqui. Já era meio esperado, mas divulgaram agora à noite. Tá certo, deixa só os últimos. Só um comentário igual na linha do que o Thales falou, né? Apesar do VAR, o jogo hoje mesmo não fez muita diferença como tá o placar, mas o Adriano era pra ter sido expulso no jogo por conta da falta que ele fez. Sim, total. E não foi, e não é um lance revisável pelo VAR, porque era um lance de amarelo. Ou seria o segundo amarelo que gera a expulsão, mas, ou seja, apesar de VAR, ainda é possível ter erros que modificam o jogo, né? Sim, então, ele deu o Felipe, ele deu um cartão pro Diego Ferreira que foi uma sacanagem do caralho. Os lances foram parecidos, que no mesmo mata contra-ataque, mas o Diego Ferreira tava correndo, ele trançou o pé e foi falta, e o cara deu propositalmente um chute, ele mira, ele dá um chute nas pernas do cara pra derrubar. E esse não deu cartão amarelo. Ou seja, pipocou ali e o VAR não tem como revisar, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a arbitragem mineira já não é muito benevolente com a gente, né? Muito pelo contrário. E até mesmo com o VAR pode acontecer esse tipo de erro aí que não são revisáveis. E o juiz pode levar o jogo do jeito que ele quiser, né? Então vamos torcer para pelo menos ter uma arbitragem justa, né? Porque a gente mostrou que quando a arbitragem é justa, a gente acaba goleando os nossos rivais, né? Então vamos lá. Isso mesmo. Só para fechar aqui, alguns comentários. O Augusto Moura, Coelhão Maior de Minas. É nós. Felipe Amores, chama o Itaí de bandido, não, ele é um herói. Meu malvado favorito total. O Arthur Mendes está aqui lembrando, ó, que a gente falou sobre Série B, Luverdense em Lucas do Rio Verde, 20 horas com a temperatura de 35 graus e por aí vai. Série B. Aí vai ser só para quando o Cruzeiro cair para D, né? Porque eu acho que o Luverdense está na Série D. Vai chegar esse momento ainda. Vai. O Francisco Valadão tá falando que acha que dá para ganhar das galinhas, é só jogar para ganhar, não fica na defesa esperando os adversários. Isso mesmo. O Paulo Roberto Mendonça, achei que a tabela da Copa do Brasil nos prejudicou. Paulo Roberto, mais ou menos, porque a gente joga no meio de semana, mas o Atlético joga, acho que quinta-feira, pela Libertadores também. Também no meio, entre os dois jogos também. Então, acho que é meio chumbo trocado aí. E né? Eles mais longe, né? Se não me engano. Acho que é no Paraguai, eu acho. Eles jogam contra o Cerro do Paraguai, eu acho. Então, é meio que nesse caso aí, eu acho que foi chumbo trocado. Né? O problema é isso, cara. Tô vendo aqui, na verdade, a gente joga na quinta, né? É porque é dia 20 lá, o jogo de ida. E eles? Eles, eu não sei. Eu acho que eles jogam também, tipo, quinta, alguma coisa assim. Bom, paciência. Vamos ganhar, vamos pra cima. Vai dar certo. Então é isso aí, pessoal. Domingo que vem, 20 horas, nós estamos aqui firme e forte. Boa semana a todos. Grande abraço. Até mais. Um abraço. Falou.